agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu novamente, como prometido, para trazer mais, pelo menos, 8 fados do nosso panorama do fado português. Vamos dar início a esta nossa emissão de hoje com bonitos fados, prometo, mas www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. Lembro que são as duas vias que estão sempre à espera dos seus pedidos. Sinta-se à vontade e peça o seu fado. É só indicar-nos o fado, o fadista e, claro, se tiver alguma preferência por uma das edições, é só nos indicar qual prefere para passar o seu fado. Vamos começar com Cavalo à Solta, na voz de Mafalda Arnaud. Logo depois chegamos com Carminho, Senhora da Nazaré, já me enganando, e terminamos com Desgarradas, Piadas Cruzadas, na voz de António Seferino. 3 grandes fados, 3 grandes fadistas, começam para si, assim o seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Senhora da Nazaré, rogai por mim.

adora. Tem pena da minha vida, não sejas castigadora. Tem pena da minha vida, já que és linda e sedutora. Não sejas tão atrevida, já que és linda e sedutora. Não sejas tão atrevida. Tanta palavra cruzada para quem quer dar-nos vistas. Tanta palavra cruzada para quem quer dar-nos vistas. São quadras que à desgarrada só fazem bem aos fadistas. São quadras que à desgarrada só fazem bem aos fadistas. Depois de termos ficado com estas três bonitas vozes, vamos prosseguir com Carlos Zell neste sítio de partir. Logo depois, ficamos com Razões da Minha Alegria, na voz de Fernando Girão, e terminamos com Vidas Trocadas, na voz de Fernando Farinha. Três vozes, três grandes senhores do fado, para ti, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Neste sítio de partir, a saudade não é nada, porque o sítio de partir é também o de chegar. Porque o sítio de partir é também o de chegada. O vento que leva as aves deixa penas no caminho. Do que saber-se sozinho, antes partir ou chegar. Do que saber-se sozinho, nada mais triste no mundo que a solidão sem remédio. Partir ou chegar é vida, ficar é morrer de tédio. Partir ou chegar é vida, ficar é morrer de tédio. Por ti parti e cheguei, no tempo de estar presente, não me chamei. Não me chamaste, eu sei. Por isso estavas ausente. és a estrela mais bela que brilha no alto do monte. Tu és a estrela mais bela que dá luz ao meu horizonte. És a casa e és a fonte, razão da minha alegria. Dá-me o teu amor, Maria, e eu dou-te o alto do monte. Razão da minha alegria, és tudo aquilo que eu quero. És a mulher que eu venero, és a esperança de um novo dia. Eu por ti tudo faria, é tua a minha alma. Dá-me paixão, dá-me calma, pois eu por ti o faria. Passar sem ti eu não posso, viver assim não consigo. A vida não vem sentido se não fosses tu. Não queria ser senhor da alquimia, ser o rei do universo. Não me deixes, eu te peço, pois eu sem ti não vivia. Tu és um rio sagrado onde eu lavo a minha dor. Essa coisa melhor que aconteceu na vida que eu tinha. Tu és a fada madrinha que atendeu o meu desejo. E no fogo dos teus beijos eu descubro que és minha. Tu és a estrela mais bela que brilha no alto do monte. Tu és a estrela mais bela que dá luz ao meu horizonte. És a casa e és a fonte, razão da minha alegria. Dá-me o teu amor, Maria, e eu dou-te o alto do monte. Razão da minha alegria, és tudo aquilo que eu quero. Essa mulher que eu venero, és a esperança de um novo dia. Eu por ti tudo faria, tua minha alma. Dá-me paixão, dá-me calma, pois eu por ti o faria. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Meu peito, meu coração, em troca deste meu tempo. A minha vida é tua e o teu viver é o meu. A minha vida é tua e o teu viver é o meu. Foi tal a minha paixão que um dia quando te olhava, foi tal a minha paixão. Quando te olhava, sem ver que a vida te dava, eu dei-te o meu coração. Sem ver que a vida te dava, eu dei-te o meu coração. O teu amor correspondeu ao coração que te dei. Ao coração que te dei, como sem nenhum fiquei, em troca deste-me teu. Como sem nenhum fiquei, em troca deste-me teu. Meu destino continua hoje vivo satisfeito. Meu destino continua e hoje vivo satisfeito por saber que no meu pai a minha vida é a tua. Por saber que no meu peito a minha vida é tua. A paixão que Deus nos deu ficou assim definida. A paixão que Deus nos deu ficou assim definida. Tu vives com a minha vida e o teu viver é o meu. Tu vives com a minha vida e o teu viver é o meu. Chegamos desta forma ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, da nossa segunda edição. Vamos embora por hoje, mas amanhã estamos de volta com mais duas edições, uma às 13 horas e outra às 19h30, só aqui na sua rádio Antena Web. Terminamos a nossa segunda edição de hoje com dois bonitos fados, Órfão de um Sonho Suspenso, na voz de Nídia, e logo depois ficamos com Freirman, com Minha Mãe Nasci Fadista. Dois grandes fados, duas bonitas vozes. www.radioantenaweb.info, a nossa box de comentários está lá para que você possa sentir-se à vontade para nos pedir aquele fado que lhe faz a alma transbordar de emoção. Ou então, em geral.radioantenaweb.gmail.com, o e-mail que está sempre à sua espera, sempre aberto para si. Terminamos assim desta maneira o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje e já sabe, desejo-lhe uma ótima noite. Que tudo lhe corra pelo melhor e amanhã estamos de volta. Fique bem e até amanhã. Parto.